Bruno 966, completo de aproximação, se me torna a frequência 118, decimal 95. 1895, gol no 966. Oi. 4 horas 19, 86, 2 km, obrigado. 4 horas 19, 7, confirmo, mas quantas milhas vai manter essa prova? Olha, Sirita, a formação é bem grande, a gente ainda teria que manter mais 30 milhas à frente para o 180. Gente, tá, 3897. Boa noite, Axanar 6259. Axanar 6259, contato radar na decolagem, subavia saída São Bruno para o nível 360. São Bruno para 360, 6259. 966. Após desvio, autorizado para o ônibus por base. Ok, após desvio, autorizado, confie por base, ciente 3897. Afirmo. Pela brasileira para levar a formação, Xanar 6259. Xanar 6259, autorizado na brasileira. Autorizado Leila, 6259. Xanar 966, no solo 28, libera direito, chame solo 121, decimal 9. Centro Recife, com frequência 1-2-5, decimal 1, alterna 1-2-3, decimal 8, em forma de divisa ao mesmo. Ok, 6259, sub mantém a nível de voo 300, na presente autorizado na prova de Pubat. 300 restrito, voando Pubat, 6259. Confirmando, 6259, prova de Pubat. Prova de Pubat, Oxanar 6259. Pubat, papai uniforme Bravo Alfa Victor. Afirmo, Pubave, Oxanar 6259. Afirmo. 6259, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1, perna 123, decimal 8. 251238 com Recife, acionar 6259, obrigado. Catango Vitor Sierra Delta, está agora 62 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, e chama em controle Aracaju na frequência 120.3. Gerente da presença Aracaju 120.3, grato, muito boa noite. Boa noite. Corsan 3290, informação boa. Necessita de desvio entre Bomed e TAP. Pode ser pela direita ou pela esquerda. 3290, acione identificação, autoriza descida até o nível de voo 050 ou ajuste na 012. Confirme se tem condição de voar na Pro de TAP. Agora. TAP negativa, teria que desviar um pouco mais da esquerda. 3290, livre de desvio, seu passo é término. Tem 3290, tem condições de confirmar por aqui a manter por quantas milhas? A princípio, entre a 060 e a 0, no momento a 065. Entre a 060 e a 065, até próximo localizador. Tem que estar 3290, após o desvio autorizado, vá na pura de Duna. Pode vir o Duna. 0, prosseguir. Apenas para coordenação, poderia deixar livre o setor norte do aeroporto, caso da emitida, poder efetuar na curva esquerda e dar formação na proa da emitida? 2290, preparei a coordenação. Salvador, boa noite, eu vou no 68, cliente da Alfa, passando 219 para 150. 1168, aciona identificação, dessa vez chegada para MED 1 para o nível 060, o ajuste na 012. Cliente identificou, desce no 060, na MED 1, ajuste 1012, 1168. A torre informa que estamos com pela 1500 pés de teto, 8 km de visibilidade e chuva leve sobre o campo. Chuva leve neste momento? Afirma. Ok, ela sabe informar o vento sobre o campo? Vento 1,75 graus com 1,3 km. Ok, nós não podemos prosseguir nessa condição de estação da empresa. Solicita um local fechado. Vocês não fizeram o controle sem condições de voar pelo que presente? Pelo sempre vai estar pelo. Afirmo. A 3290, prossiga para a posição pelo para fazer espera. Sempre prosseguindo pelo 5000 pés planejando, aguardando melhoria nas condições. Sente, assim que tivermos informações, passaremos. 290, informo que agora estamos operando com vento de 1970 graus e 190 mais. Ainda permanece, desculpa, estou aplicando. Quase. Zero, está com chuva leve sobre o campo e trovão e relâmpagos. Sim, senhorita. Vai aguardar mais um pouco. A condição para a nossa aeronave seria pista úmida ou no máximo vento cruzado de 5 nós. Vai aguardar aqui, sendo espera. Pelo com curva pela direita, 3290. Sim, está 3290. Qualquer melhoria, informa a senhora. Agradeço. Pode voar o Terra Vista 366 para o LS Whisky? Gol 1168, apresenta o Vana Pro do Terra Vista 366 da presente. Cliente, voa no 366 da presente, grato, gol 1168. Gol 1168, apresenta se depara 2500 PES, o ajuste na 012. Do S 2500 PES, vamos 012, o ajuste no 1168. Número 68, para informação, tráfego 11 horas, 18 milhas, com o Airbus 300-321, mantendo nível de voo 050, fazendo espera na posição PO. Sim, é, bom, número 68. Já 3290, confirma que atuando, espera na posição PO com curva direita. Afirmo. Entra. Controle, eu vou 1968. Poderia confirmar as condições do aeródromo novamente? 1968, estamos operando com 1.500 pés de teto, 8 km de visibilidade, chuva leve sobre o campo, com trovão e relâmpago. Sim, é de graça, bom, 1968. 168, está autorizado a NS Whisk da pista 10, reporte estabilizado. Ciente autorizado ele NS Whisk, reportado estabilizado, 168. Poderia pedir para o 168 passar para a torre se a pista está úmida ou molhada após o pouso? Nós temos uma limitação da empresa para Salvador, vento com pista molhada, que nos impede ao dano. 4290, Gato. Desculpe, a gente vai informar a torre. Obrigado. Nada. Condições do campo, o nome 1500 pés de teto, 8 km de visibilidade, chuva leve sobre o campo, trovão e relâmpagos. Gente, o que nos limita é uma limitação da empresa para Salvador, 5 nós de vento cruzado com pista molhada. A informação que a gente tem de vento, tanto para a pista 10 quanto para 28, é um vento com uma média de 1609. A média do vento com 1,60 graus, 12 nós, 1,2 nós, a mínima de 9 nós com uma máxima de 1,5 nós, 15 nós. É, nesse caso a gente só vai poder prosseguir com a pista úmida, enquanto ela estiver molhada a gente não pode. O 3290 confirma apenas a aeródromo de alternativa e autonomia. Nós temos mais 14 minutos de espera para Recife. Gente. Avisado, voo visual, 9168 para Recife. Copiado, tá 3290, 14 minutos de espera e a alterna Recife. Ok, eu estou aguardando uma confirmação da empresa quanto ao alternado. O 1968 completa final do procedimento, torre 98, decimal 95. 1895, gol 968. Salvador, boa noite. Eu vou no 168, final estabilizado, ILS Whisky, pista 10. Gol no 168, QNH 10012, só confirmo já a visão? A visual já, gol no 168. Gol no 168, ciente. Autorizado pouso, pista 10, vento no 60 graus, 109. Só confirme a conta, avistou? 2000 pés avistado, gol no 168. Ciente, gol no 168, autorizado pouso. Livre pouso, gol no 168. Confirmar o vento do 1968? 1,60 graus, 1,0 nós, pista úmida. Gente, graças. Gol 968 no solo 04, confirme as condições da pista? Quase, Gol 968. Gol 968, informa a pista úmida, a frenagem está boa, o vento a curtíssima final está com 10 de travessa, 10 da direita. Gente, o Gol 968, só informa, a pista está escorregadia? Negativo. Gente, chame o solo 121 decimal 9, boa noite. Obrigado. Para 2000 pés, ajuste 10... 1-2, completa a curva à direita, na proa 2-3-0. Direita 2-3-0, livrando 5 para 2.000 pés. Firmando, tá em forma, a informação repassada pelo voo, a pista úmida, vento agora com 1.50 graus, com 1.0 graus, a mínima de 7 nós, máxima de 13 nós. Ok, com pista úmida... Cuidado. Ok, sente. Prosseguindo então pro 230 agora. T90 completa a curva direita na proa 280. Limite nessa proa serão 5 milhas. Direita 280, limite 5 milhas. É de 3290, curva esquerda, proa 140, reporte estabilizado. Esquerda na 40, reportando a estabilidade. T290 estabilizado? Localizador aguardando glide. Está 3290, informação que temos agora do vento 155 graus, com 11 nós, mínima de 8 nós, máxima de 13 nós, 13 nós. Completa final do procedimento e ele é o sexo e pista 10 de Salvador, chama a torre 18 decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, está 3-2-6-3-9-0, 6 milhas para o Inglaterra, visual. 3290, quem negar no 012. Continua a aproximação, aguardando a autorização. Sente. A 3290, avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 150 graus, 10 nós, informo pista molhada. Aguarda pista molhada, gente, aguarda. Agora com pista molhada vai ser necessário arremetida, então vai arremeter com curva esquerda, TAM 3290. O vento está mantendo 150 com 10, é isso? TAM 3290, informou 150 graus e 9 nós. A última aeronave reportou pista, o primeiro terço da pista estava úmida, o segundo estava seco. Ok, então seguindo com pista úmida, prosseguindo para pouso, TAM 3290. Tá 3290, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 9 nós. Sente. Confirmando autorizado o pouso para o 3290. Para 3290, autorizado o pouso, vento agora 140 graus, 12 nós. Sim. TAM 3290, no solo 013, confirme as condições da pista agora? Agora o 3290, importa dar uma olhada mais uma. Ciente, TAM 3290, libere a direita e chame o solo 121, decimal 9. Autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Manter no zero, 099. 099 autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vem por agora 140 graus, 12 nós. E decola gol 1099. Luna 099, decolado 1107, chame agora o controle 1-9-8. 8-9-8, gol no 099. Controle, boa noite, gol 1099, decolou na árvore. Luna 099, está sob contato radar, subiu 360, após 2 mil pés, vou direto a Lefa. Após 2 mil, direto a Lefa, gol no 099. Gol no 705, próximo ponto espera 1-0, próximo. Luna 705, autorizado, alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-3-0 graus, meia dúzia de nós. Livre alinhar e decolar 1-3-0, gol no 705. Foi é o gol no 705, haveria possibilidade após a decolagem de realizar a curva pela direita, fazer ela pela esquerda, quase no rebloqueio devido à formação grande dessa reta de decolagem. O gol no 705 está autorizado inicialmente a alinhar e manter, vou coordenar com o controle. 099, voe direto Mótibo, suba e mantenha nível de voo 340, suba até nível de voo 340. Ok, então aprovando Mótibo e subindo 340, voo no 099. Informo que, então, após a decolagem, irá curvar à esquerda e chamar o controle. Autorizado decolar pistão no zero, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Autorizado decolagem, entra 10, após a decolagem, curvará à esquerda para livrar as informações com 705. Bom, 705, decolado aos 22, chame o controle 119, décima 8. 198, grato, colaboração. Controle ao gol com 705. Decolou com o lado da esquerda, não rebloqueio. Lá 705, se tiver condições, vou correr esquerda na proa de né? Tente com o lado da esquerda, formar a proa do de né? Com 705. De né? Delta India November Eco Romeo. Esse fixo o senhor intercepta direto até o 44 para o Galeão. Tente com o lado da esquerda, formar a proa do de né? Bola 099, foi direto no ápice. Zero nove nove, controle. Ok, confirme para o voo 099. 1099, centro Recife, solicita que o senhor voe direto no ápice. Confirmando pro de moto, gol no 099, informa o tráfego, posição de 11 horas, 117 milhas, no rumo convergente, mantendo o nível de voo 350, no entanto, tráfego prossegue para Salvador, rodas 320 da Oxané, tráfego agora é livre 350 para 150. Thank you. 099, suba até nível de voo 240. Ok, então agora registro 240 e mantendo o drone em off. Primativo 1099, gol 1099, suba até nível de voo 2.